transformados em Cristo. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. 1 Coríntios 15:45. Adão, o primeiro homem, pecou dentro de um paraíso e trouxe a corrupção para toda a raça humana. Jesus, o Filho de Deus e o novo Adão, foi provado em sofrimento até a morte, e morte de cruz, e se manteve fiel em obediência a Deus até a última gota de sangue. Os filhos de Adão, que trazem a natureza do pecado, como todos nós humanamente somos, são gerados de nascimento natural, segundo a carne. Mas os filhos de Deus, que trazem a natureza da redenção, são nascidos de Deus, gerados em Jesus Cristo, o novo Adão da raça humana, que é espiritual e nasce primeiramente do Espírito, através da fé na palavra de Deus. Estes são gerados de acordo com a vida espiritual e humana perfeita de Jesus, de semente divina e incorruptível, começando desde o momento da conversão com o nascimento de um novo espírito de vida eterna, que vai se desenvolvendo progressivamente e terminando na futura ressurreição de um corpo físico imortal e glorificado. Assim como Cristo venceu e ressuscitou corporalmente da morte, glorificado e em poder, a ponto de poderem falar, comerem com ele e tocarem suas mãos. Quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, da sua velha natureza, abre o coração e passa a crer na palavra de Deus, ela é purificada e recebe o perdão de todos os seus pecados, pelo sacrifício de Jesus, renasce de Deus em espírito e recebe o dom da graça de Deus para a vida eterna. Esta nova vida então, espiritual e de semente divina, precisa ser exercitada e desenvolvida, através da obediência à palavra de Deus e abandono total do pecado, dia após dia, para que o poder da regeneração recebida em espírito comece, passo a passo, a se manifestar até tomar a plenitude da personalidade de que a recebe. É necessário meditar, obedecer e praticar a palavra de Deus em todas as áreas da vida, todos os dias, se desvestindo cada vez mais do velho homem e se revestindo da nova vida de Cristo, gerada nele conforme a sua semelhança, caminhando na luz e vencendo os testes e provas de fé que geram experiência e crescimento espiritual no caminho da eternidade, em submissão à vontade de Deus, resistindo e permanecendo firme na fé até o fim, para que a transformação interior e libertação espiritual aconteça, e a plenitude da salvação comece a tomar toda a vida de quem verdadeiramente é salvo e recebe o dom da vida de Deus. Decretos da Fé. Blogspot.com